Afecheiros 5, página 34. O pequeno hospital de Inverness tinha um cheiro estranho a desinfetante e algodão. Não podia pensar e tratava de não sentir. O regresso era bem mais aterrorizador do que a minha expedição ao passado, pois ali tinha sido protegida pelo manto da dúvida e da incredulidade quanto a onde me encontrava e ao que estava a acontecer. Além de mais, tinha vivido com a esperança constante de escapar. Agora sabia muito bem onde estava e tinha a certeza de que não havia maneira de escapar. Jamie morrera. Os médicos e as enfermeiras tratavam-me com amabilidade, davam-me de comer e traziam bebidas. Mas em mim só havia espaço para a autocomiseração e o terror. Tinhas-lhes dito o meu nome, mas não quis falar mais. Estendida na cama branca e limpa, mantinha os olhos fechados e os dedos apertados sobre o meu ventre vulnerável. Recordava uma e outra vez as últimas coisas que vira antes de atravessar as pedras. A planície chuvosa e o rosto de Jamie. Sabendo que se olhasse muito tempo para o novo ambiente que me rodeava, aquelas imagens se desvaneceriam, substituídas por coisas mundanas. As enfermeiras, o ramo de flores junto à minha cama. Dissimuladamente, premia os polegares um contra o outro, achando um pequeno consolo na ferida que tinha ali. Um pequeno corte em forma de J. Jamie tinha-o feito a meu pedido, o último contacto que teve com a minha carne. Devo ter permanecido algum tempo assim. Às vezes dormia, sonhando com os últimos dias da insurreição jacobita. Revia o morto no bosque, dormindo sob um cobertor de fungos muito azuis. E Dougal Mackenzie, agonizando no solo de um sótão, na casa de Culloden. E os homens, esfarrapados do exército das terras altas, dormindo nas valas lodosas, o último descanso antes da matança. Por fim, abri os olhos. Frank estava ali, no vão da porta, alisando o cabelo com uma mão. Eu via-o desconcertado. E não era de estranhar, pobre homem. Recostei-me nas almofadas, observando-o sem falar. Parecia-se aos seus antepassados, Jack e Alex Randall. Feições nítidas e aristocráticas, cabeça bem formada sob o cabelo abundante, escuro e escorrido. No entanto, o seu rosto apresentava uma diferença indefinível em relação a eles, além da leve diferença de feições. Nele não existia a marca do medo, nem da crueldade, nem a espiritualidade de Alex, nem a glacial arrogância de Jack. O seu rosto delgado parecia inteligente, bondoso e algo cansado. Estava com olheiras e não se barbeara. Soube sem que ninguém me dissesse que tinha passado a noite ao volante para chegar até ali. Claire? Aproximou-se da cama, falando hesitante, como se não estivesse seguro de que eu era realmente Claire. Eu também não estava segura, mas assenti. Olá, Frank. A minha voz soava rouca e rude, como se não estivesse acostumada a falar. Ele pegou-me na mão e eu deixei que ele a tomasse. Estás bem? Perguntou depois de um minuto, com um semblante franzido. Estou grávida. Para a minha mente desordenada, esse era o aspecto mais importante. Não tinha pensado no que dizer a Frank se voltasse a vê-lo. Mas quando o vi à porta, isso pareceu ficar claro. Dir-lhe-ia que estava grávida e ele iria embora, deixando-me só com a última imagem do rosto de Jamie, com o seu ardente contacto na minha mão. O seu rosto pôs-se um pouco tenso, mas ele não me soltou a mão. Eu sei, disseram-me. Respirou fundo e deixou escapar o ar. O que aconteceu, Claire? Podes dizer-me? Por um momento senti-me um alvo e encolhi-me. Suponho que sim, disse. Com fadiga ordenei os pensamentos. Não queria falar disso, mas tinha certas obrigações com aquele homem. Não me sentia culpada, ainda não. Obrigada, sim. Tinha estado casada com ele. Bom, disse. Apaixonei-me por outro homem e casei-me com ele. Desculpa, disse eu em resposta à expressão de horror que lhe cruzou a cara. Não pude evitar. Ele não esperava isto. Abriu a boca e voltou a fechá-la. Apertava-me a mão com tanta força que a retirei, fazendo uma careta. O que queres dizer? Perguntou com voz áspera. Onde estiveste, Claire? Levantou-se subitamente, mantendo-se de pé, junto à cama. Lembras-te da última vez em que me viste? Ia eu em direção ao círculo de pedras de Craig Nadan? Sim. E então? Olhava-me com uma mistura de raiva e desconfiança. Bom? Passei a língua pelos lábios. Estavam muito secos. A verdade é que, nesse círculo, entrei numa pedra fendida e fui dar ao ano de 1743. Não te faças de engraçadinha, Claire. Achas que é uma piada? A ideia era tão absurda que me pus a rir, embora não tivesse graça nenhuma, muito pelo contrário. Chega! Deixei de rir. Como por artes mágicas, duas enfermeiras apareceram à porta. Deviam ter estado a espreitar no corredor. Frank inclinou-se para me apertar o braço. Escuta, disse entre dentes. Quero que me digas onde estiveste e o que tens feito. Já te disse, solta-me. Sentei-me direita na cama e soltei o braço. Já te disse. Passei para lá de uma pedra e fui dar a 200 anos atrás. E ali conheci o teu maldito antepassado, Jack Randall. Frank piscou os olhos, completamente desconcertado. Quem? Jack Randall, o Black Jack. E era um pervertido, sujo e asqueroso. Frank tinha ficado boquiaberto, tal qual as enfermeiras. Ouvi passos que vinham pelo corredor, depois delas, e vozes apressadas. Tive de casar com o Jamie Fraser para escapar ao Jack Randall. Mas depois, o Jamie... Não o pude evitar, Frank. Apaixonei-me por ele e teria ficado ao seu lado se me fosse possível. Mas ele enviou-me de volta por causa de Culloden e pelo bebê e... Interrompi-me. O médico de Bata entrou pela porta, afastando as enfermeiras. Sinto muito, Frank, disse, fatigada. Não queria que passasses por tudo isto. Fiz o possível para voltar, de verdade, mas não pude. E agora é muito tarde. Contra a minha vontade, as lágrimas subiram-me aos olhos e começaram a rolar pelas bochechas, quase todas por Jamie, por mim mesma e pelo filho que esperava, mas também algumas por Frank. Funguei, engolindo com força, numa tentativa de me conter, e ergui-me na cama. Escuta, disse eu, sei que não queres saber mais de mim. E não te critico. Por favor, vai-te embora, se quiseres. Tinha mudado de cara. Já não parecia aborrecido, senão inquieto e algo desconcertado. Sentou-se junto à cama, sem prestar atenção ao médico que tinha entrado e procurava o meu pulso. Não vou, disse com muita suavidade. E voltou a pegar-me na mão, ainda que eu tratasse de a retirar. Esse tal Jamie, quem era? Respirei fundo e entrecortadamente. O médico segurara-me na mão para me tomar o pulso e senti-me absurdamente em pânico, como se me sentisse aprisionada no meio deles. Lutei contra esse sentimento e tentei falar com uma voz decidida. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser, disse, espaçando as palavras com formalidade, tal como as tinha pronunciado Jamie, da primeira vez que me disse o seu nome completo, no dia do nosso casamento. Essa recordação trouxe-me novas lágrimas, mas sequei-as com o ombro, pois não dispunha das mãos. Era um escocês das terras altas, Mataram-no em Culloden. Não serviu de nada, estava outra vez a chorar. As lágrimas não constituíam um calmante para a dor que me destroçava, senão a única reação possível ante um sofrimento insuportável. Inclinei-me um pouco para a frente, tratando de envolver aquela pequena e imperceptível vida que tinha no ventre, a única coisa que ficava de Jamie Fraser. Frank e o médico trocaram olhares, avaliando o quanto eu parecia estar mal. Para eles, naturalmente, Culloden fazia parte de um passado remoto. Para mim tinha acontecido apenas 2 dias antes. Deveríamos deixar a senhora Randall descansar um pouco, sugeriu o médico. Neste momento parece estar um pouco alterada. Frank olhou-nos sem saber o que fazer. Bom, é verdade que parece alterada, mas quero averiguar. O que é isto, Claire? Ao acariciar a minha mão, tinha descoberto o anel de prata no meu dedo anelar e inclinou-se para o examinar. Era o anel que Jamie me tinha dado no dia do casamento, uma larga faixa de prata com o desenho entrecruzado das terras altas, pequenas flores de cardo, estilizadas, gravadas nos elos. Não, exclamei, tomada de pânico, ao ver que Frank tentava tirar-me do dedo. Retirei a mão e protegi o punho sob o seio, coberto pela mão esquerda, onde ainda tinha a aliança de ouro com que Frank me tinha presenteado. Não, não me podes tirar. Não vou permitir, é o meu anel de casamento. Escuta, Claire. O médico interrompeu, chegou perto dele e inclinou-se para lhe murmurar algo ao ouvido. Captei algumas palavras. Não incomoda a sua esposa, justamente agora. O choque. Um momento depois, Frank estava de novo em pé, sendo firmemente conduzido para fora pelo médico, que ao passar fez sinal a uma das enfermeiras. Mal senti a picada da agulha hipodérmica no estado em que estava, numa onda de pesar. Ouvi vagamente as palavras com que se despedia Frank. Está bem, Claire, mas vou investigar. Depois desceu sobre mim a bendita escuridão e dormi sem sonhar durante muito tempo. Roger inclinou a garrafa, enchendo o copo até metade e entregando-o a Claire com um leve sorriso. A avó da Fiona dizia sempre que o uísque é bom para todos os males. Já vi remédios piores. Ela pegou no copo e devolveu-lhe o sorriso. Roger bebeu um gole e sentou-se ao seu lado, apreciando a bebida em silêncio. Tentei que ele se fosse embora, sabe? Disse ela, baixando o copo. Disse-lhe que compreenderia se os seus sentimentos por mim tivessem mudado, acreditando ou não. Ofereci o divórcio. Que se fosse, que me esquecesse, que reiniciasse a vida que tinha começado a construir sem mim. E ele não quis, disse Roger. Ao crepúsculo começava a fazer frio no gabinete. Agachou-se para acender a antiga salamandra elétrica. Por causa da sua gravidez? Adivinhou. Claire lançou-lhe uma olhadela rápida. Depois sorriu com ironia. Isso. Disse que só um canalha era capaz de abandonar uma mulher grávida e sem recursos, sobretudo se a sua percepção da realidade parecia algo ténue, acrescentou risonha. Eu não estava sem recursos, tinha um pouco de dinheiro do meu tio Lamb, mas o Frank também não era um canalha. Os seus olhos desviaram-se na direção das estantes de livros. Ali estavam as obras históricas do seu marido, com as lombadas cintilantes à luz do lustre. Era um homem muito decente, concluiu com suavidade, e bebeu um gole mais, fechando os olhos ao sentir os vapores alcoólicos. Para mais, sabia ou suspeitava que não podia ter filhos, um verdadeiro golpe para um homem tão dedicado à história e às genealogias. Com todas essas ideias dinásticas, percebe? Sim, compreendo, disse Roger com lentidão. Mas não sentia Isto é, uma criança de outro homem? Talvez. Os olhos cor de âmbar voltaram a olhá-lo, algo amaciados pelo uísque e as reminiscências. Mas como não acreditava, nem podia crer em nada do que eu dissesse sobre Jamie, essencialmente a criança seria filha de pai desconhecido. Se ele ignorava quem era esse homem, e convencendo-se de que eu também não sabia, de que tinha inventado essas alucinações por efeito do choque traumático, então ninguém diria que a criança não era sua. Eu não, acrescentou com uma nota de amargura. Bebeu um grande gole de uísque que a fez lacrimejar um pouco e enxugou os olhos. Mas na verdade é que me levou longe, a Boston. Tinham-lhe oferecido um bom cargo em Harvard, onde ninguém nos conhecia. Ali nasceu a Briana. O choro nervoso acordou-me mais uma vez. Tinha voltado à cama às 6:30, depois de me levantar 5 vezes durante a noite para cuidar da menina. Uma lenta espreitadela ao relógio revelou-me que eram 7 horas. Vinda da casa de banho surgia uma alegre canção. A voz de Frank elevava-se em Rule Britannia acima do ruído da água corrente. Permaneci na cama com os membros pesados pelo esgotamento, perguntando-me se teria forças necessárias para suportar o pranto até que Frank saísse do chuveiro e me trouxesse Briana. Embora a bebé se apercebesse de qual era a minha intenção, o seu pranto subiu de tom e converteu-se num grito. Lancei os cobertores para trás e pus-me de pé, movida pela mesma espécie de pânico com que tinha encarado os bombardeamentos durante a guerra. Atravessei pesadamente o corredor gelado até ao quarto da bebé. Briana, de 3 meses, estava estendida de costas, gritando a plenos pulmões. Aturdida pela falta de sono, demorei um momento a recordar que a tinha deixado de bruços. Querida, viraste sozinha? Aterrorizada pela sua audácia, Briana agitou as pequenas mãos rosadas e gritou mais alto, fechando com força os olhos. Levantei-a depressa para lhe dar umas palmadinhas nas costas, murmurando sobre a penugem ruiva que lhe cobria a cabeça. Oh, minha preciosidade, que menina tão inteligente! O que foi? Frank saiu do banho, secando a cabeça com uma segunda toalha envolta na cintura. Algum problema com a Briana? Aproximou-se de nós com cara de preocupação. Perto do nascimento, ambos tínhamos estado nervosos. Frank, irritado. Eu, aterrorizada. Não tínhamos ideia do que podia suceder entre nós logo que nascesse o filho de Jamie Fraser. Mas quando a enfermeira tirou Briana do berço e a entregou a Frank, dizendo: aqui está a menina do papá, ele pôs uma expressão neutra. Depois, ao olhar para o pequeno rosto da bebé, perfeita como um pimpolho, ficou maravilhado. E em menos de uma semana a menina já era sua, de corpo e alma. Voltei para ele sorrindo. Ela deu a volta sozinha. De verdade? Refulgia de prazer. Não é muito cedo para ela fazer isso? Sim. Segundo o Dr. Spock, não conseguiria fazê-lo senão no mês que vem, no máximo. Bom, e que sabe esse Dr. Spock? Vem cá, minha preciosidade. Dá um beijo ao papá por seres tão precoce. Levantou o corpinho suavemente, envolvido num pijama rosado, e deu-lhe um beijo na ponta do nariz. Briana espirrou e nós os dois rimos. Então tive consciência de que era a minha primeira risada em todo o ano. Mais ainda, era a primeira vez que eu ria com Frank. Ele também notou. Os seus olhos encontraram-se com os meus, acima da cabeça de Briana. Eram de uma suave cor de avelã e nesse momento estavam cheios de ternura. Sorri, um pouco trêmula, alerta pelo facto de que ele estava quase nu, com gotas de água deslizando-lhe pelos ombros delgados e brilhando na pele morena e suave do peito. Apercebemo-nos simultaneamente do cheiro a queimado, o que nos arrancou da bem-aventurança doméstica. O café. Frank pôs Brie nos meus braços, sem nenhuma cerimónia, e saiu disparado para a cozinha, deixando ambas as toalhas enrodilhadas aos meus pés. Seguiu lentamente, levando Brie apoiada no ombro. Estava de pé, de fronte do lava-loiça, nu, entre uma nuvem de vapor que surgia da cafeteira chamuscada. Que tal um chá? Sugeri, acomodando destramente Brianna na minha anca com um braço, enquanto voltava ao aparador. Raios, acabou-se. Só há de saqueta. Frank fez uma careta. Sendo um inglês de gema, teria preferido lamber a água da sanita a tomar chá de saqueta, que tinha sido deixada pela senhora Grossman, a empregada que vinha todas as semanas, para quem o chá, feito a partir de folhas soltas, era desagradável, tanto no sabor como no aspecto. Não, posso tomar uma chávena de café no caminho para a universidade. A propósito, se está recordada, hoje à noite o reitor e a esposa virão jantar connosco. A senhora Hinchcliffe traz um presente para a Brianna. Está bem, respondi sem entusiasmo. Já tinha convivido com os Hinchcliffe e não estava muito desejosa de repetir a experiência. Ainda assim, tinha de fazer esse sacrifício. Suspirando mentalmente, mudei a bebé de lado e procurei um lápis para escrever a lista de compras. Brianna afundou o nariz no meu peito, por cima da bata vermelha, emitindo pequenos grunhidos. Não pode ser, tens fome outra vez? Mamaste não faz nem 2 horas. Os meus seios começaram a verter gotas de leite em resposta ao ato de ela os procurar. E eu logo me sentei e desapertei a parte da frente da camisa. A senhora Hinchcliffe diz que não é conveniente alimentar um bebê sempre que ele chora, observou Frank. Se não ensinamos a respeitar os horários, ficam mal criados. Não era a primeira vez que eu ouvia os comentários da senhora Hinchcliffe a propósito de como educar uma criança. Bom, então será uma malcriada, repliquei com frieza e sem olhar para ele. A boquinha rosada fechou-se com força e Brianna começou a mamar com despreocupado apetite. A senhora Hinchcliffe também opinava que dar o peito era vulgar e anti-higiênico. Frank suspirou e não insistiu. Bom, disse incomodado, voltarei antes das 6. Queres que traga algo e assim evitas sair? Devolvi-lhe um breve sorriso. Não, eu cá me arranjo. Está bem. Hesitou por um momento, enquanto eu acomodava Brie no meu colo, com a cabeça apoiada no meu braço. A curva da sua cabeça acompanhava a do meu peito. Ao afastar os olhos da menina, descobri que ele me observava, apaixonadamente, com um olhar fixo na redondeza do meu seio semidescoberto. Correspondi ao seu olhar. Ao detectar um princípio de excitação sexual, inclinei a cabeça sobre a pequena para ocultar o meu rubor. Adeus, murmurei sem olhar para ele. Ficou imóvel por um momento. Depois inclinou-se para a frente e deu-me um beijo na face. O calor do seu corpo nu inquietava-me. Adeus, Claire, disse suavemente. Até logo à noite. Como não voltou à cozinha antes de sair, pude terminar de dar de mamar a Brianna e tratar de pôr um pouco de ordem nos meus próprios sentimentos. Desde o meu regresso, não tinha visto Frank nu, pois vestia-se sempre na casa de banho ou no quarto de vestir. Até essa manhã, também, nunca tinha tentado beijar-me. Como a minha gravidez foi considerada pelos ginecologistas de alto risco, ele não pôde compartilhar a minha cama no caso de eu estar disposta a isso, que não estava. Eu devia tê-lo previsto, mas não foi esse o caso. Absorta primeiro em profunda angústia e depois sofrendo os tormentos físicos da maternidade, Afastei-me de tudo o resto que estivesse além da minha barriga protuberante. Depois de Briana nascer, a minha vida resumia-se a dar de mamar e a procurar um pouco de paz nos intervalos, quando podia pegar no corpo adormecido dela e encontrar alívio de qualquer outra coisa, pensamento ou memória, que não fosse o puro prazer de a tocar e embalar. Também o Frank embalava e brincava com o bebê, adormecendo na cadeira com ela no colo. As bochinhas rosadas de encontro ao seu peito ressonavam na tranquila companhia um do outro. Eu e ele não nos tocávamos. Nem ele, de facto, falava de outra coisa que não fosse as necessidades domésticas, exceção feita à Briana. A menina era o nosso interesse compartilhado, um ponto através do qual podíamos contactar de imediato, mas mantendo a mínima distância. Ao que parece, essa distância mínima já era excessiva para Frank. Eu podia amar, fisicamente, ao menos. Na semana anterior, com uma piscadela de olho e uma palmada no rabo, o médico assegurara-me que podia retomar as relações com o meu esposo quando quisesse. Sabia que Frank não tinha sido fiel desde o meu desaparecimento. Ele não tinha ainda 50 anos. Era magro, moreno e musculoso. Um homem muito charmoso. Nas festas, as mulheres aglomeravam-se em seu redor, como abelhas em torno do mel, emitindo pequenos murmúrios de excitação sexual. Houve uma rapariga de cabelo castanho em quem eu reparei, especialmente numa dessas festas. Ficava a um canto a mirar o Frank enquanto segurava a sua bebida. Mais tarde, já um pouco bêbada, pôs-se chorosa e a dizer coisas incoerentes, e então foi levada para casa por duas amigas que lançavam olhares desdenhosos à vez para Frank e para mim, ao seu lado, no meu largueirão e florido vestido de grávida. Mas ele tinha sido discreto. Passava sempre a noite em casa e cuidava de não se apresentar com manchas de batom no colarinho da camisa. Agora, porém, tinha intenções de passar o tempo todo em casa. Ao que parece, assistia-lhe um certo direito. Não era esse o meu dever, sendo eu novamente sua esposa? Só existia um pequeno problema. Quando eu acordava, pela noite, não era Frank quem eu procurava. Não era o seu corpo macio e ágil que se passeava nos meus sonhos e me despertava os sentidos, de tal forma que acordava molhada e ofegante, o coração a bater-me ainda com a lembrança do seu toque. Mas eu nunca mais iria tocar esse homem com quem sonhava. Jamie, sussurrei. Oh, Jamie. As minhas lágrimas crepitavam na luz matinal, enfeitando a penugem ruiva de Briana, como pérolas e diamantes espalhados.